profetiza na dor, porque sobre ti está a mão do Senhor. Profetiza com lágrimas, mas não deixe de acreditar que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Profetiza no vale da escuridão, profetiza no vale da humilhação, profetiza. Chegou o fim da sequidão.